seus pais não compreendem que nós dois nos adoramos de verdade. Não concordam com a nossa união, simplesmente por orgulho ou vaidade. Sou humilde, sem fortuna, reconheço, mas honrado, otimista e bom amigo. Seu desprezo, pouco caso, eu não mereço. Vou mostrar com meu valor o que eu consigo. O amor não tem pátria nem preconceito. É divino, puro e simples, meu senhor. Nesta vida todos nós temos direito de escolher alguém pra ser o seu amor. Sua filha me quer bem, estou contente. Para mim é joia de grande valor. Se o Senhor vai dar alguém futuramente, seja prudente, dê pra quem lhe tem amor. O amor não tem pátria nem preconceito. É divino, puro e simples, meu senhor. Nesta vida todos nós temos direito de escolher alguém pra ser o seu amor. Sua filha me quer bem, estou contente. Para mim é joia de grande valor. Se o Senhor vai dar alguém futuramente, seja prudente, dê pra quem lhe tem um grande amor.